Cleiton Arrasador. De Abaetetuba, tocando só as tops do momento. Sou eu, Cleiton. Gildo CD. Girando, girando, girando, girando, girando.